Alguém me falou que Jesus voltará e sua igreja levará. Eu preciso saber porque neste mundo eu não quero ficar. Eu preciso partir ao céu. Eu também quero ir com meu Jesus. Falou que Jesus voltará e sua igreja levará. Eu preciso saber.